Nem todos sabem, mas é bom saber. Cristo sofreu muito sem merecer. Lendo as escrituras, pode entender. Sofreu por mim, sofreu por você. Sofreu por mim, sofreu por você. Seu sangue verteu por meus pecados e pecados seus. É bom saber porque Cristo morreu pra me salvar, sua vida deu. Sofreu por mim, sofreu por você. Certeza em seu coração, vai proclamando que Jesus é bom, até que um dia chegar em Sião. Sofreu por mim, sofreu por você. Palavras.